caminhoneiro e vivo na estrada, distante de alguém que tanto me ama. E pensando nela eu vivo torcendo pra chegar depressa ao fim de semana. Ao fechar os olhos parece que vejo meu bem me abraçando e dizendo assim: três noites apenas é pouco demais pra quem ama tanto, isso não satisfaz. Eu quero você toda noite pra mim. E falando isso me beija, me assanha, me aperta, me arranha de tanto calor. Aí ela chora, chora, chora e nada me diz. E nesse momento eu me sinto feliz ao vê-la chorando de tanto noites apenas. Serão quatro noites de novo distante, cada um curtindo a sua vontade. Na sexta eu volto pra casa.